Charlie 2, Lima, West, November. 6 de novembro, confirme, trem vai estrovado? Copiado Eco de 1 de novembro, tem pouso autorizado na pista 35, vento de 160 graus, 05 nós. Para Momo Frutia, guarda costa número 2. Agora está no caminho. 1096, pronto, cópia. Pronto, cópia. Ah, isso é quanto, senhor? Solicita executar essa ilha do. Gente, 1096, homologado da Rinaldi. Afirma. Gente, vou coordenar com o controle que nós temos um acordo operacional. Disse que pela peso Luna 9 a saída é a Momo Frutia. Vou coordenar com o controle, uma saída diferente agora. Será o número 2 então para a cota. Bem, se quiser passar a autorização inicial, copia e agora também com a coordenação. Gente, então no 096 foi autorizado Salvador Fortaleza, via peso Luna 9, Bangu, após Abocu, depois direto, nível 370, saída Momo, transição Frutia. Decola da 10 esquerda após 5470, código 1208. Autorizado 370, a rota do plano de voo, inicialmente decola da mão, foi aqui. 5470, transponder e o controle em 208. Correto, chama pronto 05, aguardando coordenação. 3858, na escuta para 4. 3858, autorizado Salvador Fortaleza, após o Luno 9, Bangu, após Abocu, após direto, nível 350, saída Momo, transição Frutia, decola da 10 esquerda após decolagem, 5462, código 1208, controle. Saída Aron só é possível quando o decola da 28, meu Deus, gente. 358. Decolando da 10, a saída possível seria a Puca, porém, pela Pesulu 19, a saída prevista pelo acordo Centro Recife Torre Salvador é a Momo Transição Frutinha. É 314 livre LS, reporte estabilizado. Temos um acordo operacional que compreende várias saídas e determinadas rotas só podem ser efetuadas determinadas saídas, por serem conflitantes com as chegadas que nós temos em Salvador. A Aron iria conflitar com a chegada BOF do setor norte, por isso que ela só é aplicada quando a pista é a 28. Então permanece a saída Momo Frutia, esquerda após decolagem, 5462 de código, ponto número 0. Obrigado, agradeço a sua 1096 na escuta? Na sua escuta? 1096, o controle rejeitou a sua solicitação, pediu que permanecesse na saída Momo Frutia devido à evolução na terminal e ao conflito entre a sua saída com a chegada e o sequenciamento do setor norte. Sem problema nenhum, agradeço a colaboração aí da Cidade. Me chama pronto no portão 05, apenas para confirmar, Momo Frutti a saída, decola da 10 esquerda após 5470, código 1208, confere. Fechado, obrigado, voo 096. Completa final torre 98 decimal 95. 295, obrigado. Não compreendi, você poderia repetir? Então coordene com a equipe de solo da Infraero de modo a efetuar o rebote e não interferir com as outras posições do pátio 3, ok? Solicite à equipe de solo da Infraero uma posição real do pátio 3 para que não interfira em qualquer que seja a posição do pátio 3. Michael Tel Juliette após, coordene novamente com o solo, informe qual é a posição do provável espaço. Schinner, 6314, no solo 40, libera a pista próxima à interseção à direita e chame solo na frequência 121, decimal 9. Ingressa Alfa Juliette para o 02. 3858, já iniciou o push? Já iniciou o push, 3858? Certo. 6314 vai taxiar via Alfa, vai manter a cidade lente. Mike aqui é o Hotel Juliette da Tana, escuta. Hotel Juliette? Já sabe qual é a posição que vai ocupar no Parte 3? Estamos chamando aqui o rapaz do aéreo para pegar essa informação. Ciente. Então, só para confirmar, o senhor não está autorizado a ingressar no pátio principal. Assim que o senhor tiver a posição que o senhor vai ocupar, o senhor retorna para o palco. E o Michael Hotel Juliette? Mobilizar, 598. Corre 118 decimal 95. 895, muito obrigado, até daqui a pouco. Até. 5218, desce para 2018, desse final ele tem que ser repasse estabilizado. 2000, livre o X-ray, bateria estabilizada. 5218. Uno Francisco avistado, ajuste no 018. Continue a aproximação, reporte quando avistando com cheque de trem, 5591. Ok, 1018, reportará quando avistando com cheque do trem, 5591. Estou a 1455, 5591. 5591, no pouso autorizado, pista no zero, vento de 170 graus, 079, ajuste no 018, pista úmida. Pouso autorizado no 018, e baixou o travou, 5591. Afirmo, senhor, pista úmida. Obrigado. O 58 já está pronto para início de táxi. Informações. Está, PLD 136, 4 horas e 5, apenas Próxima direita, chame solo em 121 decimal 9. Próxima direita, chame solo em 219. Obrigado, uma boa noite, até daqui a pouco. 6314, após o táxi da aeronave da TAM, ingresso para o portão 02. Aquilo, parte 3, posição 02. Trabalhador, 5591. A posição é a 02, porém não está claro aqui, porque parece que está ocupado. Ingresso no parte 3, aguarde o balizador. Estão 3858, autorizado alinhar e decolar da pista no zero, vento de 190 graus com 08 nós. Localizador 3518, 5218 da trip completa final, torre 98 decimal 95. 18, 95. Torre Salvador, boa noite, é o trip 5218. 2 trip 5218, tráfego ainda não avistado, ajuste no 018, continue a aproximação, reporte no externo quando avistando, trem baixo travado, trip 5218. 3858, decolador 51, chame agora o controle Salvador, frequência 120, decimal 8, bom voo. 208, uma boa noite, eu sou 3858. Boa noite. Salvador, boa noite, eu sou 3858, saí da MOMA. 3858, contato radar na decolagem, decimal 350, perfil MOMO, frutinho. 0, bom, frotia 3258, assim que é possível, frotia. Frotia, temos aeronaves aproximando do setor norte do aeródromo, as aeronaves ingressando justamente para o setor de frotia 12. Ok, gente, 3258. Passando externo, baixada travada, trip 5218. Trip 5218, tráfego ainda no avistado, continua a aproximação, aguarde tradução de pouso. 5218. Trip 5218, tráfego agora avistado, confirme, avista pista. Ainda não. Sim, chame quando avistado 5218. Avistando, mil pés. Trip 5218, pouso autorizado, pista no zero, vento 190 graus, 612 de nós. Autorizado o pouso, trip 5218. No solo 55, libera a pista próxima à direita e chame solo em 1, 2, 1, 2, 9. Via Alfa Kilo para o Parte 3, atento ao sinalizador. Sua posição está para nós que é 02, porém já ingressou na aeronave para essa posição, então fique atento ao balizador. 8258, chame Recife, 12685, alternando 12545. Vai, você tá 3258. Salvador Ereci, rota direto, Guatapi após direto, conforme rota, nível 180, sai da Moma após direto, decola da 17, curva esquerda, código 5473 e controle 1208. Confirmando o pátio. Pelo correto, confirma o pátio. Gente, já teria o POB? Momento táxi, torno no noite desse mal 95, rota pra cá. Hotel Silo, boa noite, prossiga. T4 a bordo, acionamento aprovado, chame pronto para o táxi, Oscar Tranquilo. seu ataque. Eu estou na escuta do solo, chame no 20-80. É o ABB Salvador. Voe Duna, desça para 2000 pés, ajuste no 09. E o 9890 estabilizou? Afirmativo, estabilizado. Completa sinal, torre no 8, decimal 95. Vamos ver, 95, obrigado, na Deus, meu Deus. Salvador, muito boa noite, eu vim o 9810 e alerta 10, passando trabalho. Boa noite, Rio 9890, tráfego avistado, ajuste no 018. Pouso autorizado, senhor, pista no 0, vento 180 graus com meia dúzia de nós, Rio 9810. Desde pouso 9890. Táxi até o ponto de espera 20 alfa, ponto de espera torre no 8, decimal 95, ajuste no 08. 0 no solo 08. Libera a pista próxima interseção à direita e chame solo em 121 decimal 9. Boa noite, novamente é o voo 1096 para a noite, voo 1096. 096, linha e mantém pista no zero. A linha mantém no zero, possibilidade. Ah, colagem, se você quer proadiador, com controle, se a gente quer. Curva à esquerda, proa de Adolf, é isso? Gente, eu vou coordenar pela segunda vez, senhor. A princípio foi tentada essa coordenação, a princípio do senhor, com a subida Adolf, e o controle nos falou que iria conflitar com algumas chegadas. Mas eu vou fazer essa tentar uma coordenação de novo. Muito obrigado. Copiado. Nas meias, livre decolagem, pista no zero, vento 180 graus, 05 graus. Controle Salvador, boa noite, caminhão 63 da Luzera, informação 44. O controle negou o solicitado. O senhor segue ainda, Momo Fati. Obrigado, sem problema, iniciando meu colégio. Boa noite. Identifique, chegada Mari, desceu 050 na proa de Itapes. Proa de Itapes, desceu para o 050, chegada Mari, o Oscar 3-0. Pilotos Patel Kilo, utilizado táxi, confirmando 04 a borda. Fechinho para ingresso no 7. Bono 09000, decolado ao Zono 2, controle 1208. 208, boa, 1090. Controle, boa noite, Bono 096, cruza 16000, certo. Gol 096, contato radar na decolagem, futebol 370, saída Momo. 370, saída Momo. 096. Pistão 3305, está livre LS X-Ray, pista 10, reporte no ILS. 3305, para norte. Chamou o sol? 5-2-1-6, prepara a cópia por Caracaju. Poxa, ele é metrô e não faz mais cópia. Metrô autorizado Salvador Petrolina via Pesoluna 20 após Petrolina. Nível 340, sai da MOMA, após Clock, decola da 10 esquerda, após 5463, código 1208, Capitão. Na 6310, vou na Pro de Duna, descendo para 2018. Neto chama pronto no 010. Muito boa noite, 4298 da Azul, cruzando 210, restrito 150, informação Fox. Azul 4298, identifique, chegada Mari, desça ao 050 para o Editap. Chegada Mari, 050, 4298. Cruzou de uma noite, decimal 9, adiciona 5474, 3526. Após o Rio, Guaraitapo, 4 da noite. É, Salvador, Kilo. Oscar Hotel Kilo, muito boa noite. Suba ao nível 180 sem restrições, saída Momo. Saída Momo, tá com essa nível visuais, quando possível, prosseguir direto destino, missão aeromédica. Ok, é pro ideal para o destino. 310. Não copiei. 320 para o ideal, Oscar Hotel Kilo. 320, seguinte, o Oscar Hotel Kilo. Após 3 mil pés, após cruzar 3 mil pés, é autorizado voar direto de destino. Gente, após 3 mil, direto de destino, Oscar Hotel Kilo. O controle igual no 096, cruza 1940. Gente, no 096. Possibilidade agora pro Adolfo? Comandante Adolfo é um fixo de início da STAR. O senhor nunca vai poder voar Dolph porque vai interferir com a chegada bom. Ah tá, então confirme aí após a posição código, qual seria a posição? É como isto, qual foi a saída paga pela torre? A saída foi conforme o plano apresentado. Qual foi o plano apresentado? Sair da Momo, posição Frot depois. Momo, Cogbo, Frot. Então, também Frot não dá para proar da presente, é isso? Também não. Então tá bom, muito obrigado aí pelo esclarecimento. Pro 972, identifique, chegada bom, seria 4 mil pés, 1018 é o ajuste. O 096, coordenação com o centro Recife, suba restrita ao 310 e chame aquele centro agora em 12685. 2685, restrito 310, boa noite, 096. da Sam, passando externo, está visual com a pista. Afirmativo, estou completamente visual. Ok, Miami Torre Salvador em 1895. Obrigado, bom serviço. O Oxenai 6310 está livre, LSXA em forma estabilizada. Livre, LSXA, repasse estabilizado, 6310. Nicola, escuta. Confirme para 1096 a frequência do centro, por gentileza, novamente. 126, decimal 85, alternativa 125, decimal 45. Bem, grato, boa noite. 05910. Agora na proa 085, cruze 115. 4298 em condições de voadona? Ainda negativo, 4298. Que após o termo de desvios, voa direto Duna, descendo para 2000 pés. Aqui após desvios, Duna para 2000, 4298. Alternativa, ajuste 1018, permanece. 1018, 4298. Obrigado, sobre a área, seja na 314. Dura 4, 2, 2. Então, 3305, sola os 22, libere primeira direita, chame sola em 121, decimal 9. Primeira direita, 1219, o da 3305. O senhor nos informou que está em missão aeromédica, o que seria o que? Transporte de enfermo? Afirmação. Que grave. Pode informar seu estimado para IBC? 0110. 0110, muito bem. Estabilizado e aliás, essa que foi a pista 1-0, essa não é 6310. Ok, 1310, uma milha e meio para o externo, completo LS, chame torre 1895, boa noite. Completo, chama torre 1895, chama 1310, boa noite. Azul 4298, está livre, LS, X-ray, ficha no zero, informe estabilizado. Fica mais estabilizado, X-ray, no 042, valeu. Boa noite, Ocean Air 6310, passou externo, baixar travado e LS, X-ray, pistão no zero. Ocean Air 6310, livre pouso, pistão no zero, vento 1970 graus, 39, QNH no 08. Livre pouso, pista 10, Ocean Air 6310. Aí já fica um pouco difícil, que é o número 3 na aproximação. Para 2.000 pés, 1018 permanece. Está livre, LSX da pista 10. Para 2.000, livre ILS pista 10, 1018, Rio 5972. Autorizado, Cimitaxi, 3526. Da 6310, solo 27, libere primeira direita, chame solo em 121 no decimal 9. Direita 1219, tá, né? 6310. Vento 1970 graus, 5 nós agilizando manobra. Autorizou 4298 visual. 4298, completo LS, chame Torre Salvador, 1895, boa noite. 8895, 4298, boa trabalho. Oi, Salvador, muito boa noite, 4298 da Azul, estabilizado, X-ray da 10, final de 6 milhas, visual. Azul 4298, continua a aproximação, aguardando pista livre. White Buzz da Bianca iniciando rolagem nesse momento. QNH 1-0-8. Gente, aguardando pista livre, 4298. Confere somente o seu aberto, não sei. via ponto de espera no zero, surge no 8, no final 95, a gente chama 0 no 8. Chanete é 310, veja a passagem no táxi ATR da Trinca, após ingresso via Juliette para 201. Ok, da passagem da Juliette para o ATR da Trinca, depois segue para a gente o novo. O Chanete é 310. O 4298, check 3 pulse. 3 checado, sinal de 3 milhas, 4298. Tem livre, pulso 190, vento 180 graus, 49, azul 4298. Tem livre, pulso 190, 4298. Chiné 6314, decolado aos 30, chame controle 120, decimal 8, bom voo. 208, voa, Chiné 6314. Chiné 6314, decolando, se escuta no perfil da saída, bom voo. Oceané 6314, decolou cruzando 1500 nesse perfil da saída Volvo. 6314, estaciona 5463 no trânsito.